Uno controle 120, 119, decimal 8, bom voo. Ok, 198, 3297. 190, desceu de saída da Elo e da Brice, intercepta 316, após conforme rota do plano. Transponder 5005, controle 119, decimal 8. Controle, boa noite, o TAM 3897. Salvador, Serra, Hotel Papá. Serra, Hotel Papá, prossiga. Autorização, Recife. Só vento. Tente confirmar a hora do plano, Serra, Hotel Papá. Eu não posso precisar, porque foi feito um plano e foram feitos os conceitos de DLA. Acredito que deva ter em vigor. Boa noite, 6259, a linha decola da 10, vento no 70 graus, cono 0 nós. Trazer com a fila aí. O DLA e a fila de voo foi feito via telefone. Ok, gente, só um momento, vou checar. Não vou acionar um motor para a equipe de bateria, senão fico sem condição. Quem? Delta Papá, Recife, aprovado nível 090. Quer falar da pista 1-0, preciso sair da Conde, curva à esquerda, intercepta Golf 677. Transponder 0263, controle 1-98, torre 1-86. Quase conforme, lá Golf 677, igualzinho. Decola da 1-0, curva à esquerda, a saída é curta. Transponder 0262, com controle a todos os meios, controle 208. Negativo, Celta Papá. O transponder 0263, frequência do controle 1198, torre 1186. 0263, 1998, 86. Celta Papá, cotejamento correto. Informação em curso é Zulu, ajuste no 020, chame pronto para o táxi. Chamarei para o táxi. Solo Gol no 567, puxa estacionamento, remonta 12. Gol no 567, livre acionar o chame táxi. Chama na Gol no 567. Chame-se Recife 1-2-5-1, alternativa 1-3-3-2-5. Gol 776, na chegada Mari, prossiga descida para o 050. 050, chegada Mari, localizador visual, seu 3603. 3603, torre, 1-8-6, bom posto. 8-6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, está 3603, 3 milhas e Simbra, visual. 3603, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 9-9, altímetro no 020. 1-0-2-0, livre pouso na 1-0, tá seca a pista? Ah, afirmo, no, na pior das hipóteses úmida. Ok, obrigado. Para todos no 86, ajustando 020, bom voo. Bate 1 no Índia, ponto espera 1895, o ajuste 120, bom 95, né, certo? Solo Serra de Apapá, está acionado, informa seu B06, vamos para o carro. Gente, Serra de Apapá, ajustando 020, táxi via pátio 3, reporta ingresso pátio 1. Sim, reportará ingresso pátio 1 no Serra de Apapá. Para ingresso do Pátio 1 no Serra da Papá. Serra da Papá, Pátio 1 no Índia, quando esperar todos no 8:30. Bom, Pátio 1 no Índia, 18:30. Boa noite, obrigado. Após o Airbus na final, ali mantém no zero. Boa noite, a Papa Cano Serra, até o Papa. A gente vai manter o ponto de espera como o número 2. Autorizado o pushback, acionamento repostado. Cuidado, boa tarde, né, Zerão? ISMEA03, solo aos 35, livre à direita, solo 121.9. 9, obrigado. Boa. 030, a fim de evitar informações sobre entre maré e tapa. Sim, segundo 76, desvio a critério, após desvio, retorna a navegação na proa de tapa. Etapa não será positivo, vai ser necessário proa de turma. Gente, após desvio, 8. Obrigado. Papá, paz, início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém no zero. Decolada 237, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 398, Mato Grosso. Meia dúzia. Então, meia dúzia, 360. Radar, dormindo para o 360, fecho da árvore. 360 na árvore, 1,97. O papá vai manter posição alinhada por 1 minuto devido à estreita turbulência. Até uma palha, decolar dando zero, vento 160 graus com no uno nosso. Uno 776, desça para 2.000 pés, ao chão 020, reporte quando? 2.000 pés, ajustado 1020, vai reportar a voz dura, 776. Campinas, por gentileza, PB? 74. 74. Taxi livre, ponto de espera no 0, Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre em 18.6, voo no 601. Índia Alfa, 26. 601. 87, na sua escolha. Santo Serra, o seu papá, quanto atrasado, subindo para o 090 na saída Conde. Radar, na Conde, que é até o papá. ali, mantenha no zero. Seguidora, 776. Voo no 776, reporte estabilizado, localizador. Voltará estabilizado, 776, obrigado. Zero, portão 2, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi 940. Lumia 01 na linha, decola dono 0, vento 170 graus, cono 0 nosso. Decolagem 0, boa noite, está 3197, 5 para o Galeão. 3197 para o Galeão, será coordenado. Confirmando, você já está pronto para copiar? Afirmativo, prossiga. Para o Galeão, nível de voo 380, decola dono 0 com a primeira curva direita, comprimento o perfil da saída da El, Leda, depois direto à posição bridge, onde intercepta a Zulu, onde intercepta a Zulu 1-0, após posição Smart, DCT Luft e DCT Barbacena. Frequência do controle Salvador 120, confirmando em 1198, controle em 1198, seu código transponder 5013, está 3197. 3197, está autorizado 380 para o Galeão, decolando da 10 com curva direita após. Da El Leda, após Leda, voa bridge direto para interceptar a Tesouro na 10, a 10. Até direto para Barbacena. Outro direto para Barbacena, 198-5013 é o transponder. Informe pronto para o puxo acionamento para 3197. Botaremos 3197. 1567, agora com o centro Recife, frequência 128-1268, alternativa 1260. Vamos 567 corrigindo 128, sessão 8, a primária. 1228. Estabilizado, 776. Vamos 776, aguarde a terceira para a torre. Guardando, obrigado. A bordo, ponto de espera da 1-0, Ninja Alpha, quando pronto, torre 18-6, gol na nave 4-0. E Alpha, 3-4-0. Lá 4-0, linha decola da 1-0, vento nos 5-0 graus, com 1-0 nas. Uma 776, chave torre, 1-1-8, decimal 6. Semana 1-1-8, decimal 6, com 776, obrigado. Torre Salvador, gol 1-7-7-6, final, embaixo travado, embaixador nas. 1-7-7-6, reparte externo. Avistado já, aeródromo. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, 776, obrigado. Salvador, boa noite, papá, papá, informação. Vento no 60 graus com 99, altímetro no 020. 020, altímetro, está autorizado o pouso na 190, baixo travado. 1940, decolado aos 49, controle 119, decima 8, bom voo. 198, boa noite, 940, da gol. 050. 050, 601, no chame o centro Recife, 1251, na alterna 3325. 251, 3325, 601. Controle, Salvador Gomes, 940, boa noite, decola. Bom, 940, boa noite, contato radar, subindo para o 360, saída da Euleda, Bridge. Subindo, sem restrição, 360, desculpa, 360.